alemã Mike, que identifica a chegada Mari de Satel 50. Desvio pro 070 por 10 milhas. Tem condições de voar Duna? É, desvio 10 milhas. Gente, desce para 3.000, ajuste 1.015. 3.015, tá? 3.078, após voar Duna? Exato. ONU confirmando a secundária 3325. Confere. Obrigado. Autorizando então Recife no nível 330, que é por 58, decolando da 10 Buca Caju 208, controle 335, é o transponder, o 3305. Outro puxa. Reportará no 3305. Solo Salvador, boa noite, o Xané 6224, Ciente da Tango, Aracaju 230. 224, Aracaju 190, autorizado, decola pista no 0 com a esquerda, saída PUC, transição Caju, controle 120.8, aciona 5035. Autorizado 190, decola com curva esquerda na saída PUCA, transição Aju, controle de saída 1208 e o transponder 5035, hoje 6284. Chamar a porta da PUCA. Chamará. Ajuste 1015, está livre LS? 2015, livre ILS, está 3178. Delta Lima Mike, desça para 3000, ajuste 1095, está presente com o ETAP. Salvador, Rio 5978. Estou confirmando a nossa saída, 10, curva direita, da El, Leda e Eugênio. Confirmo. Alô, 3305. Está livre, puxa, importante. No momento seria só para confirmar o nosso transponder 5035, confere? Sim, 5025. 25 então, 5025. A torre 18295, bom pouso. 895, boa noite, 35378. Alô, boa noite, está 3178. 3178, boa noite. Está avistado, cheque trem, pista livre, pouso autorizado, 90. Vento 090 graus com 99. Autorizado o pouso na 90, trem de pouso e baixo travado, está 3178. Para pushback, acionamento, 5972, estou autorizado, puxa, boa tarde. Agora para pushback, acionamento, na posição 05. 3305, autorizado, puxa, boa tarde. Boa noite, o nosso Guarulhos. Guarulhos 340 VP Whisky 50. Após Nilson. Decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge, da Euleda Eudes, a saída, controle 1208, cena 5037. Salvador, Delta Lima Mike. Prossiga. Autorizado o procedimento, ILS 106. 12.000 pés na proa de Duna, reporta estabilizado, ajuste 615. 615 na proa de Duna 2000, reporta estabilizado, Delta Lima Mike. Da 3178. 178 Alfa, reporta Juliette. Alfa, reporta Juliette. Identifica, chegada Bonf, desça para 4000, ajuste 1015. Cidade Olhete, tá, 3978. Graças, portão 05-3178. Do cima, tá, 3978. Dois, três a bordo, 2 horas. Confirma, foi o Rio que repousou o táxi? Confirma aqui, o Rio 5972, 3 a bordo, 2 horas e 50, alterna Guarulhos. Autorizado o táxi, via Índia, tenta ingresso no 05. Onde para dono 02895, legal no 095, Rio 5972. Taxa 3305, tem 127 a bordo, 3 horas e 30, alternando Natal. 305, segue o Rio, Índia, ponte para 2895, legal no 095. Com 1015, após o Rio, a parte da sair ponte espera, chamando 2895, na 3305, uma boa noite. Para o táxi, é o azul 91141. Alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 30, 118 no Piauí. Via Índia, ponte para dono 02895, legal no 095, azul 9141. Via Índia, na ponte para dela, vamos chamar N1895, azul 9141. Próximo ponto de espera pronto, visual para a nave nacional. Feito, mantém o ponto de espera, Rio. Trap já autorizado o pouso. Eu? Pode esperar. Foi contrinado. Recebe o 5972, doutor? Isso, mantém o ponto de espera. O Rio 5972, tráfego já autorizado o pouso. Afirmativo, você ouviu o nosso contrinamento anteriormente? Isso aí é entrecortado, só entendi o final. Ah, tá ok.

2 da Cláudia 41, no controle 120.8, bom voo. 08. Controle, boa noite, 5972, cruzando 2 hotéis. Rio 5972, contato radar, suba para 320, saída da El. 320 da El, 5972. Afirmativo, 3305, entendeu? Autorizado a decolagem, 3305. Afirmativo. Isso é, vamos lá, obrigado. Brasil, 9141, ponto de espera, tá pronto. Gente, ali mantém, o 9141. Ali mantém, 9141. Corre, 1895. 1895, boa noite. 1208, muito obrigado, boa noite. Corre, Salvador, boa noite. Papa Romeu, Alfa e Fox. Alfa, Alfa. Sim, reporte 3 milhas fora no 7, Romeu, Alfa e Fox. Reportará 3 milhas fora, Alfa e Fox. Controle Salvador é o TAM 3305. 3305, contato radar, 330, saída PUCA. Saída PUCA, jogo para o 330, 3305. Dá o pushback e acionamento, voo 1074, portão 2. Leda, da presente. Da presente, Leda, Rio 5972. Autorizado, puxa o acionar para o táxi no 074. Autorizado, puxa o acionamento para o táxi no 074. O 1074 considera manter posição aguarda. Confirme, o 1074 mantém posição? Afirmo, desconsidera a autorização de puxa, aguarda a via que livrou o pátio via Índia, pode ser autorizado. Após. Ok, após a aeronave na retaguarda, após autorizado pushback e acionamento, voo 1074. Afirma, após a aeronave livrar o pátio via Índia, está autorizado. Após a aeronave livrar o pátio via Índia, autorizado 1074. É a 224, do táxi. 104 a bordo, 1h50, alterna Salvador. 0, identifica a chegada a mar e desce até o 50. Autorizado IPAP, 3600. Lima Delta Mike mantém posição na Quebec e chama na frequência 1 no 8, esse 95. Mantenha a posição agora. O 9141 no livre decolagem, o vento 090 graus, o que mais? Livre decolagem, 090, 9141. Não, o Mike pode ingressar até o pátio 4. Alfa Fox, Solas 47, qual pátio? Ok, gente, autorizado backtrack até Aerostal, via Papá, frequência livre, estacionar, bem-vindo. Oi, Salvador, boa noite, estacionar 6. 224, quanto espera 10 pronto. 325. E mantém, 6224. A linha mantém, 6224. Avião 41 na azul, declarado os 48, controle em 208, morro. 208, obrigado, boa noite. Controle solidão, muito boa noite, azul 91, 41, está passando agora 1-0-0-3. Azul 9141, contato radar 320, saída da EL. 320, direto aérea da EL Azul, 9141. Quatro, atente ao tráfego de decolou da frente da Azul, 00 graus, 79, livre decolagem. Livre decolagem, 10, 6224. Tá livre 44, frequência livre, estacionado, Delta Mike. Momente. Recife 2685, alterno 2545. Muito obrigado, boa noite. Boa. Para o táxi, voo 1074 com 193 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. 1074, taxi Índia, ponte para todos, 195, negar 1015. Táxi autorizado via Índia, ponto de espera 1011895 com 1.000, voo 1074. Controle 50, controle 208, morro. Controle 208, Oceaner 6224, obrigado, até a próxima. Torre Salvador, boa noite, voo 1074, próximo ao ponto de espera 10, pronto. Ali mantém, 1074. Ali mantém, 1074. Contato radar 190, saída Puca, Oceaner 6224. 190 Puca, Oceaner aguardo uma deposição mais 3 minutos, 1074. Mantenha 1074. Turno 0 do Ciência, aponta o condutor fuso. 174, 080 graus, 89, livre decolagem. Autorizado decolagem, pistão no zero, voo 1074. Sou 9141, Recife, 1251-3325. 25, decimal 1, 133, decimal 25, né, confirmando a 0941. Confere. Obrigado, boa noite. Gente, vou autorizar até 3.000, o ajuste 1.015. Ah, se considera já. 3.000 eu peço. 24. Controle Salvador, o gol 1074 no perfil da Dael, cruzando 1.400 pés. Gol 1074, contato radar, 360, saída da Dael. Radar 360 na Dael 1074. 3600 2000, ajuste 1015, está livre LS, reporta estabilizado. 2015 vai chamar estabilizado em LS 3600. Salvador, azul 9141 voltando, por gentileza confirmada a sessão. 1251-3325. Vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez, vou tentar de novo. Obrigado, azul 9141. Acompanhe as frequências 1288-1260. 28.8.2.0, azul 9141. Muito obrigado. E 98 no zero, está autorizado, puxa, boa tarde. Chané 6224, Recife, 1285-2545. Agora 2285-2545, Chané Portugal 09, ele disse 2000 feet, for 8105. 2000 feet, and 8105, Portugal 0109. 3600, eu estabilizado? Estabilizou visual, 3600. Torre 1895, bom pouso. 1895, boa noite. 019, clear, final report establish, localize. Torre Salvador, Santri 600, boa noite. Boa noite, check trem, pista livre, pouso autorizado, avistado 080 graus, coito nós ao vento. Abaixado e travado, autorizado pouso 990, 3600. Pedido 03 a bordo e o 98 no 0 taxi ainda, ponte para todos, 895, legal no 095. Altira 197, Charlotte, runway 16. RJ, complete final call tower 18.95. Approach call tower 18.95, Portugal 0197, what's left? Boa noite. Gol no 074, Recife, 1251-3325, bom voo. 251-3325, grato no 074. 300, bem-vindo, solo 03, livrando direita, 129, solo. Direita 219, obrigado. Now 019, checklane gear, clear to land, wind is now 080 degrees, 9 knots. Landing is down and lost, 8 to land runway 10, Portugal 019. 3600, Alfa Juliette, portão 104. Alfa Juliette 04, 3600. tem 9810, viu? Portugal 09, I will come on the ground 05 and return right taxi, call ground 12.9. O 9810 tem pista livre, decolagem autorizada, o vento 0,0 graus, 8 nós. Portugal 019, approve taxi Alpha Shulet Kit 11. Alpha Shulet Kit 11, Portugal 019. Valor, boa noite, 643, informação Tango, 1,96 para o 60. Voo 643, identifica a chegada bom, se desce para 4.000, ajuste 1.015. Identificou 4.000, chegada bom, se desce para 643. Decolada 08, controle 120.8, bom voo. 20.8, muito obrigado, até mais. Controle de Salvador, muito boa noite. O Rio 9890, transfere, passando 1.600 pés, o perfil da El, Linda e o Rio 9810, contato radar 340, saída da El. Saída da El, possibilidade por gentileza com a Leda ou Deus de ser então. Autorizado Leda para o Rio 9810. Leda, muitíssimo obrigado. Azul 4107, identifica a chegada mar e desce até 50. 9810, chama Recife 1251-13325, bom voo. Quatro três, desça para 2000 pés, o ajuste 1015, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 1015, livre LS, para estabilizado, 643. Quatro um, 107, redução 2009. 4107. Azul 4107, desça para 3000, ajuste 1015. 3000, 1015, azul 4107.